criança chegou, menino! Quem não baixou o CD do Boyzinho ainda vai lá no suamusica.com, já é mais de 1.800.000. E veja ardente como o sol, meu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você, custo que custar te espero. Quando te encontrar, só quer a paz a vida inteira. Alô, Léo Santos! Quero sempre ter você, amor. Seja onde for, tudo que você sente a me ver. E o resto, o boyzinho, vai ser. Chamega é bom demais, adoro amor. Com você especial, amor vira carnaval. Com você não tá bem, só tem igual. Do que me der, tu vai me ter. Tão vida como você, nossa mão pede bis. Planta morre sem raiz. Por mês é a mais ser feliz. Mas o sol é o melhor do Brasil.